cedo, depois que eu matei um pouco, contei meus troncos pra poder dar uma volteada. Pra minha mulher, menti que eu ia pro povo, campear uma carpeta pra poder dar uma carteada. Pura mentira, tenho nojo de baralho, fiz um ataio, eu fui chegando em segredo. Ainda bem que achei o lugar que eu queria, e passei o dia interdito no mulherero. Ainda bem que achei o lugar que eu queria, e passei o dia interdito no mulherero. E a mulher velha, braba que nem mamangava, veio onde eu tava, querendo me dar uma estafa. De madrugada, já quase de manhã cedo, deu pau em tudo chinedo e quebrou umas 30 garrafas. Falei pra ela, por favor abra os ouvidos, que o teu querido nunca mais vai te aprontar. Me respondeu, aqui não te corto a asa, mas quando tu chega em casa, tipo, tu vai me pagar. Fiquei tenteando, num canto meio escondido, era só caco de vidro e a mulher velha endiabada. De fim com um copo que quase que me esgualepa, só porque eu tava de cueca e as mulher tudo pelado. De fim com um copo que quase que me esgualepa, só porque eu tava de cueca e as mulher tudo pelado. De novo, eu fui embora, que ela tava me esperando atrás da porta e me avançou igual uma fera. Me deu-lhe um tapa bem no bocó do ouvido e me fincou-lhe um pé na bunda que quase me descadera. Me deu-lhe um tapa bem no bocó do ouvido e me fincou-lhe um pé na bunda que quase me descadera. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a coitada da Neca Marculina? Tô pagando tudo com a legítima agora. Mas que nada, um dia tu me entende, mulher velha.